Tchau da Aventura. CD pra tocar de boteco. Quem bebe não é ninguém, não. Quem bebe é nós. Ninguém me reconhece sem você. No canto jogado, cheio de gente pra todo lado. A música alta é ruim. Olha, se a gente nava, eu não tô afim. Me perguntam o que aconteceu. E se o culpado fui eu? Aqui tomando toda essa falta, você cadê que não? Até celular, meu coração que não muda de assunto. Toda hora vem um pra lembrar. Já tomei mais uma, só falta você. Cadê que não? Atende celular, porque não deu certo e a gente não tá junto. Toda hora tem um pra lembrar. Ninguém me reconhece sem você. No canto jogado, cheio de pra todo lado. A música alta é ruim. Olha, se a gente nava, eu não tô afim. Me perguntam o que aconteceu. E se o culpado fui eu? Aqui tomando toda essa falta, você cadê que não? Até celular, meu coração que não muda de assunto. Toda hora vem um pra lembrar. Já tomei mais uma, só falta você. Cadê que não? Atende celular, porque não deu certo e a gente não tá junto. Toda hora tem um pra lembrar. Já tomei mais uma, só falta você. Cadê que não? Atende celular, porque não deu certo e a gente não tá junto. Toda hora tem um pra lembrar.